Era isso que vocês queriam, é? Então toma! O Sanzão Diversão te chegou. Agora o bicho vai pegar. Chamando suas amigas, vai, tenta rabetânia, fica rabetuda, vai, fica rabetânia, fica rabetuda, vai, fica rabetânia, fica rabetuda, menina louca, vou chamando suas amigas, vai, tenta rabetânia, fica rabetuda, vai, fica rabetânia, fica rabetuda, vai, rabetânia, fica rabetânia, vamos arrebentar, fica mascando besta. DJ Midel Produções, o especialista em fazer hit. Vamos lá, Midel. Joga a mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu, pro céu, pro céu, céu, céu, céu, céu, céu, céu. É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, era, é chopitel. Era é isso chopitel, que vocês queriam, é? Então, toma! É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Com o teu amor, nocauteou, me tonteou. Júnior Santorini. Foi a luna, foi teu. Chegou, porque o Diver é o Diver. Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piro da gente. Que no ele pra confesso tu demorou. E aqui na favela, pra sentar, pra sentar, pra sentar no... Tá me deixando falar sozinho, meu carro. E cadê o ponto? Cadê o ponto do bagulho? É isso, eu tô bom. Vai, vai, vai, vai. Curioso da galera, Sonzão Diversão. Quando vi essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? Quando vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Vai deixar o clima gostoso, que quando nós deixamos uma vez. Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que quando tentando, quando tentando, tocando a vontade. Vai que vai que vai que vai que vai que quando vai que vai que vai que vai que quando vai que vai que quando vai que vai que quando vai que vai que quando já te falei que eu não presto, que com nós é sem massagem. O meu nome tu conhece, sobrenome sacanagem. Vamos lá, Bidel. DJ, tá bebo? Tá roubando a brisa, pô. Então solta de novo pra nós, Brasil. Nossa, que delícia esse vale, toma uma. Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Tem as loira, morena, branquinha e as ruivas. A loira, morena, branquinha e as ruivas. É o Sonzão Diversão. DJ Vidal Produções. O Sonzão Diversão chegou. Agora o bicho vai pegar. A pequinha só vai pro baile funk pra beber e ficar louquinha. Ficar louquinha. A pequinha, cozinha com decote, do shot, mostra a boquinha. Mostra a boquinha. Quando os amigos mexem a panada, dá risadinha, dá risadinha. Sapequinha, quando os amigos mexem a panada, dá risadinha. Da morrada, provoca a noite toda e no final não tá que nada. Se a gente chega junto, ela debocha e vira a cara. E já deixa bem claro que hoje ela só quer dançar, só quer dançar. Sapequinha, só vai pro baile funk pra beber e ficar louquinha, fica louquinha. Sapequinha, cozinha com decote, do shot, mostra a boquinha, mostra a boquinha. Sapequinha, Sonzão Diversão. Dá risadinha, dá risadinha. Sapequinha, quando os amigos mexem a panada, dá risadinha. Lohan, qual é seu signo? Eu sou, transariano. DJ Lohan que tá tocando. E fala muito, interesseira. Tô transariando e tô querendo sua traseira. E fala muito, interesseira. Tô transariando e tô querendo sua traseira. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Ah, aqui pra ela, ó. Favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Aqui, só pra ir baile de patricinha. Mas quer escutar a mandela, né? Aqui pra ela, ó. Aqui, e fala muito, interesseira. Tô transariando e tô querendo sua traseira. E fala muito, interesseira. Tô transariando e tô querendo sua traseira. E fala muito, interesseira.